Com cooperação, as coisas que você pode fazer são ilimitadas. Fazer em equipe, fazer em equipe, fazer em equipe é que é bom. Cooperação é importante quando a sua meta é maior. E não precisa ser brilhante pra ver que dois pensam melhor. Então, pra seguir adiante, vamos juntos nesse tom. Cooperação é importante, fazer em equipe é que é bom. Olha só. Dois é bom, mas três é super, e quatro pode resolver. Mas pra você ganhar, outros vão entrar. Se no braço você quer vencer, mil homens podem fazer prédios, quebrar a barreira do som. Cooperação é importante, fazer em equipe é que é bom. Por exemplo, na natureza ou no esporte, é um por todos e todos por um, pois o grupo é mais forte. Au! Cooperação é importante, fazer em equipe é que é bom. Fazer em equipe é que é bom. Fazer em equipe é que é bom. Yeah!